Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais AzillaCast. Aí dentro, Manel aí tá... Manel aí tá com a internet dele, né? Mais uma vez, né, Manel? A internet zona travada. É, o Manel... Manel aí é o Charles Chaplin. Charles Chaplin, né? Estou com um frame rate diferente, né, Manel? Frame rate baixo, né? Estou diferentão. Todo diferentãozão, Manel. É isso, Manel. Por que é que tu não ligou pro suporte aí, Manel? Falou aí que... Não liguei. O Manel fica legando, ele fica diminuindo e aumentando de tamanho na câmera dele. Galera, é tipo o Mario, né? aumentando e diminuindo de tamanho. O Mario. Oh, eu leio aqui logo as mensagens da galera, né? Que os caras já estão tudo na loucura aqui nos comentários. Valdo Artes, boa noite, Azilado. Sou fã de vocês, me lembram as loucuras da minha adolescência e infância lá em Manaus. Mano, abraço para porra, Manaus. Mano, cara, ser adolescente em Manaus deve ser muito louco, né, mano? Como é que tu imagina que é Manaus, Manel, aí? Cheio de árvore. O Blanco corre. O Blanco corre. Esse Manel vive. O Blanco corre pro lado do outro. Essa parada, o cara indo no domingo comprar pão na padaria, o Blanco da fila, né? Os caras bebam, né? Falando com ele, fala aí, Blanco. E ele lá, né? E o Blancazão lá, né? No meio. Comprando pãozinho ali da tarde, né? Pra comer melado no café. O foda é isso aí, né, mancho? As personalidades mais conhecidas brasileiro, da Amazônia, né? É o Blanca, a Anaconda e a Onça, né, mano? Anaconda! Anaconda! Anaconda ali tá aí. É, uma Anaconda é um clássico. O Rohan Knight tá falando aqui, ó. Boa noite, asilados. Viram que a Bang Bros respondeu a Mia Khalifa? Vixe Maria. Olha aí, cara. O programa dando resultado. Com provas, hein? Aquele papo de 3 meses com a Mia Khalifa foram mais de 2 anos. Ih, rapaz. Ih, rapaz, agora a casa caiu. Não sei nem o que tá falando aí. Sabe não, olha. Que é isso aí? Manel era que tava informando a gente todo dia, né, mano? Da minha cara. Manel é informantezão rio aí. Aí ele completa aqui, o Rohan aqui. Seria a Mia Khalifa uma senhora Pinóquio? Olha aí. Poderia ser, hein? Se perguntar pro senhor Pinóquio, ele confia que está pegando ela. O Neto Pontes tá falando aqui, cadê, mano? Cadê? O Laerme Freitas falou aqui, ó. Esse cast mandou ficar calado. É isso. Bicho tá doido, né, velho? Histórias do Tinder aí são pesadas. Como é que é, Manel? Manel tá um pouquinho legado, né? Ele tá... Manel tá participando agora na Ribeiro Net Zona aí, né, mãe, tal. É. Vamos onda ver aqui mais uma Onda a Net. Que tá uma puta. É a Wave Net, né, Bala? É. Casa do Manel. O André Henrique falou aqui, ó. Quem é esse maluco aí do cabelão? Porque normalmente o cara que tem o cabelão nos animes, né? Ele aparece que é o cara mais poderoso, né? Geralmente é. O cara que tem o cabelãozão. E o Manel agora aumentou de novo. O Manel aumentou de novo na tela. Balão aqui, voltei aqui nas áreas, meu amigo. Eu tenho que estar. Contigo. Eu tenho que estar todo tempo, mano, aumentando e diminuindo o Manel ali. Na tela. O Manel diminuiu de novo, ó. É bem Manel isso. Só aparece Hobbit. O Hobbit Manel, ó, é massa. O Gabriel Souza falou aqui, ó, o bala doido, bala. O Koala falou aqui, pensei que o Isaías tinha perdido o roteador da Ribeiro Net. Tinha pedido o roteador da Ribeiro Net emprestado e não devolveu. Tem perigo também. Exatamente, mas hoje a gente vai falar sobre alguma... Mais uma vez, né, falando um pouquinho sobre redes sociais, né, Manel? Namoros à distância, Manel? O que é que tu acha disso aí, Manel? Namoro à distância. Manel tá travado, hein? Manel morreu, hein? Manel muitas pontos lagados. A cara do Manel, mano, travada. Esse programa aqui, o Theo vai ser tipo um morto muito louco, mano. O cara fala as correntes, faz só uma careta e fica parado. Manel é o Mario, morto muito louco, né? Acho que eu vou te dizer um negócio aqui, mano. O negócio aqui, começar logo com as polêmicas, né, mano, do programa. Pera aí, mas antes de mais nada, o cara tem que dizer que o Bala é o especialista do programa de hoje, né? Porque essa parada... Namoros à distância. E aplicativos de saída ali. De saída... Só um pouquinho. Acho, eu vou te dizer um negócio. Esse negócio de namoro à distância, eu acho que nunca... Manel já tomou umas já, mano. Já veio calibrado aqui pra live, né, Manel? É, o cara botou... O cara botou ali, ó. O Hammer. O negado vai de cipó para o colégio, ó, de cipó. Os caras são foda, tipo... O cara vai tipo Tarzan, né, mano? O colégio. Imita aí o grito do Tarzan. Imita aí o grito do Tarzan, Manel. Faz aí. Vai, Manel, aniquila. Como é que é? Esse Tarzan. Manel aí imitando o Tarzan agonizando, né? O bicho, ele vai imita o Tarzan, Manel. Aí ele... O Tarzan caindo do cipó, né? Caindo do cipó. Putaria. Mas eu acho que esse negócio de namorar à distância, mas é um negócio complicado aí, mas porque eu acho que pra mim não dá certo não, esse negócio de namorar à distância. Porque o cara tá... Macho, meu pai... O meu pai, ele tem a célebre frase, mano. Como é que é, rapaz? Tu vai namorar por onde? Pelo MSN? Rapaz, toma cuidado não aí, rapaz. Da gaiada, zona aí. Gaiada. É igual... Pra mim, não dá. Aqui, ó, o anime Epic... O anime Epic Scenes Namoro à Distância é igual orelha de boi. Fica longe do rabo e perto do chifre. Boa frase, boa frase. Mas assim, a distância com outra cidade, outro estado. Não, tipo outro assim, país. A distância. A menina chega assim, né? Quase 20 quilômetros da minha namorada, praticamente. Não, mas a distância de outro estado mesmo. A distância que você não pode ver a pessoa toda semana, entendeu? É, porque o macho. Manel aí, o próprio Manel aí, mas ele tava namorando, tava solteiro, né? Aí o Manel começou a namorar uma menina, né? De outra cidade, né, Manel? É o Manel aízão aí. Há controvérsias, né? Ele disse que tava namorando, mas a menina nunca confirmou essa história. Ela não sabia, não. Diz ele, né? Diz ele que ela tava. Ela não sabia que tava. E aí, macho, o cara, né, faz aquele esforcinho, né? Pra poder viajar pra outra cidade, né? O cara, às vezes, a namorada do cara mora num bairro distante, né? O cara faz aquele, né? Aquele enroladazinho. O cara faz aquele rolozinho pra poder ir pra casa dela, né? Pegar ela, né? Pra poder sair, né? E tudo mais. O cara até consegue, né, mano? Mas de uma cidade pra... Não, é porque a minha namorada, a Marcela, ela mora no Canadá. A gente namora pelo... Canadá. Pelo WhatsApp. Canadá é um bairro ali na Caucaia, mano. Como é que o cara namora pelo WhatsApp, mano? É, mano, mas tem um ponto interessante. Tu sabe que boa parte da juventude hoje aí, a turma de 16, 17 anos, muita gente tem os web namorados, mano. Isso é uma prática comum hoje em dia. O pior é que isso é normal mesmo, mas hoje em dia, mas muita gente ali, não, que vamos namorar aqui pela web. Web, começar que web ninguém fala mais web, né? Web? Fala, macho, é uma gíria da geração agora, mano. Turma ali fala 15 mesmo. Anos e tal. Fala, web namorado. Namoro web. É porque tem um lance, mano. A geração Cyber do Manel. Namoro sapo, é? Webe. É porque assim, mano, a geração do Manel é uma parada muito carnal, entendeu? Uma relação. A relação é baseada na apalpada, né? Se o cara não está apalpando, o cara não consegue desenvolver um relacionamento. Só que a geração mais jovem, mano, eles não, é uma parada mais sentimental. Aí, por exemplo, vai que numa dessas conversas online. Tu conhece uma pessoa em Manaus, né? Por exemplo, que é a capital sorteada do programa de hoje. Aí, teoricamente, mano, a turma mais jovem fica pensando assim, não, a minha alma gêmea está em Manaus, então eu tenho que ser o web namorado dela. Mas existe esse negócio dos códigos de honra de namorados e tal, e o cara não trair a namorada. Não, isso aí seria... O cara vai ser um web namorado corno. Mas vai ter um web namorado. Cara, seria um web corno. Web corno. Vou contar uma história aqui desse negócio de web namoro, mas é o seguinte, eu não vou dizer os nomes das pessoas, né? Assim, agora vai começar as experiências de vida. Sobe o negóciozão mais 18 ali. Sobe aí a música aí, sobe a música zona aí, o que é que tá tocando? Eu tenho um amigo que namorou. Do Manel, congelou o Manel. O Manel tá agora participando do cast, mas sabe nem o que é que tá acontecendo. Os caras botando aqui que o Manel teve um derrame ao vivo. Ó, no... O Manel tá se escutando de Manaus agora. Fala aí, mano. Pera aí, deixa o Bala contar a história dele, mano. É, quando é que vai ter uma... Sério, Manel? Mas, assim, eu tenho um amigo meu que mora aqui em Fortaleza. E... Não, não tô ouvindo nada, mano. Cala a boca, pai. Zoado aí, mano. Mas, tem um amigo meu que mora aqui. Fortaleza. Na época foi em 2011, 2010, por aí. A gente conversava muito e ele namorava uma menina que era do Rio. Né, negócio de distância, né? Aí ele namorava lá em casa, ficava o negócio do WhatsApp ali, do WhatsApp aqui e tudo. Aí ela vinha pra cá, pra Fortaleza. Tipo, depois de 2-3 meses ela vinha, mais ou menos. Aí ficava uns 15-10 dias e voltava. Aí voltava de 3 meses por lá, depois voltava. Aí o que é que acontecia? Eles tinham um negócio meio esquisito. Como assim? Olha a onda. Ele era nerdão. Ei. Aí, olha o que ela arquitetou com ele. Mas a menina era muito mala. Ela disse assim. Ó, fulano, vamos fazer o seguinte. A gente namora à distância, né? Digamos assim, à distância. Beleza. Só que você fica com quem você quiser aí. E eu fico com quem eu quiser aqui. Muito justo. Cara, é jogado, né? É justo. Justo é o cacete. Justo. O cara dizendo justo é meu pau. Mas é porque ele, mano, ele só sai na desvantagem. Porque ele é aquele nerdão pura pizza dele. Aquele 24 nerdão. Horas jogando videogame e... Nerdão grande. Sei lá. Nerdão raiz. Granudo, né? E ela, como assim, mulher querendo ou não, mas mulher é foda, porque mulher, é, todo mundo vai atrás de mulher, depende de quem seja, magra, alta, branca, morena, todo tipo, mulher é mulher. E o que é que acontecia? Esse acordo pra ele era um lixo, ele ficava em casa jogando videogame e ele não conseguia ninguém, só que ela, de baladinha, tal, de saída... Aí ele soube altas histórias que ela tava se dando bem lá e ele jogando Ragnarokzão aqui, cara. Olha aí, Manel. Qual era o jogo que tu tava jogando aí, Manel? Que a orelha do Manel tá esquentando aí, ó. Se liga aí. Aí teve um dia que eu falei assim, macho, tu tá na desvantagem. Cara. Ela tá aniquilando lá, mano. Aniquilando, tá aí, tava aniquilando, acho que era metralhadora direto e ele lá tava liquidando todo mundo. Aniquilava. Aí eu falei, mas tá sendo muito banana, presta atenção, ou tu vai pelo menos de alguma bichinha ou acaba com essa onda aí. Aí ele ainda tentou reatar com ela ali tudo e não deu certo, né? Final das contas, era um corno praticamente web sabido, corno, né? Cybercorno. Cybercornão. Um corno monstro. Da nova geração, né? Mas tu sabe o que é que eu acho interessante dessa história, mas é porque é o seguinte. Neto, então. Resumindo o a cara... história, é o cara. O cara, sim, mas a mulher fez um acordo com o cara que não mentiu pro cara, né? Você fica com alguém aí, eu fico com outras pessoas aqui. Quando eu for pra aí, a gente se encontra, né? Aí tem o, né? Shibara, né, mano? Tem um ponto polêmico aí que o Joel levantou, mano. E aí, mano? Se macho, o cara não... sabia que a mulher saía com outros caras, teoricamente ele não é corno. Porque ele sabia, né? Não? O cara assinou termos contratuais ali, o cara sabia que, né? É. O cara sabia, né, meu? Mas aí eu vou levantar um parênteses. O corno, ele é o corno que não sabe? Ou é quando. E se a pessoa sabe, já não é mais corno? Vixe, agora o Manel. Não, depende, aí... depende, mano. Depende. Filosofias do Manel, hein? Tem uma sequência, mano. Se antes do chifre você sabe que vai levar o chifre, e você aceita, você não é. Você não é corno. Isso. Se você leva o chifre e sabe depois, em qualquer modalidade você é corno. Porque o chifre já aconteceu sem você saber. Então basta não saber para ser corno, então. Se você não souber, você vive feliz para sempre. Inclusive, é uma filosofia de vida de várias pessoas aí. Mas tem gente que sabe, mas deixa para lá, né? O cara é tipo... Aí vê a mulher na cama e olha, minha mulher é foda, puta que pariu. Esse aí é o famoso corno manso, hein? É o que sabe. É o bananão. O cara aqui tá dizendo aqui, mano, o Sledgehammer tá dizendo aqui, mano. Um nerdão fedendo a mijo. Nerdão fedendo a mijo. É, nós estamos conversando com essa mexida. Mulher do Manoel já deu uma dura nele ali, ó. Cara dele de constrangido. A mulher do Manoel já chegou aniquilando aí, bala aí, ó. Oi. Aniquilando o Manoel. Pessoal, já tá subindo aqui a hashtag barriga branca pro Manoel. Pessoal no chat não perdoa. Hashtag barriga branca do Manoel. Bota aí, hashtag barriga branca. Manoel barriga branca. Macho, mas assim, falando desses aplicativos de namorar à distância, eu queria a opinião do Bala e do Manel. Porque assim, quem vê de fora, Tinder e tal, esses outros aplicativos, o cara pensa, eu, pelo menos a maioria do pessoal que não usa, pensa que é só pra sacanagem esses bichos aí. Tem algumas pessoas que vão dizer, não, mas pra conhecer pessoas e tal, pra novas amizades. Mas o pensamento básico do homem, não sei das mulheres, é que o aplicativo é só pra sacanagem. Eu queria saber de vocês se é realmente isso aí. E do homem também. Ou se é um equívoco. Não, só da mulher eu não sei, né? Porque eu nunca conversei com mulheres que usassem abertamente, assim. Eu sou lindo. Mas... Mas aí, assim... Não, um aplicativo... É, o Manel era o rei do Tinder. Chega aí, o Manel aí, se já ajeitou na cadeira agora. Agora é a palestra. Acordou. Com o meu cogumelo ilusão aí. Especialista. Agora lá vem a palestra do cara. Abaixa esse microfone aí, mano. Tá aqui, mano. Os aplicativos, certo? Os aplicativos... Eles são bem interessantes. Certo? Para quem tá solteiro, certo? Tu tá imitando o Pelé, mas... Certo? Por quê? Porque... Entende, fala entende aí, Manel, com essa voz aí. Entende? Entende? Eles são bem interessantes, certo? Para as pessoas que estão solteiras, certo? Por quê? Porque ali você pode arrumar alguma coisinha, entendeu? Alguma coisinha pra noite, pra de dia, pra de manhã, a toda hora. Ih, eu tô doido! Várias pessoas aqui no chat falando hashtag barriga branca e hashtag segunda peito. Negado aqui tá foda. Ei, Manel, o Bruno Lola... O Bruno Lola, Manel, falou aqui. Ei, Manel, canta aí o ABC. ABC. Essa aí foi foda, viu? Canta aí, Manel. Espalhei, mano. Espalhei. Eu não lembro não qual é essa aí. ABC? É isso, Manel. É, mas tu pega. ABC. ABC. ABC. ABC. É assim? Até a mulher do Manel riu aí. Até a mulher do Manel conhece, ele não conhece. Ela está se acabando aqui de rir. É, o Dé Bruno falou aqui, o Manel é o famoso panda. Manel é o coach de relacionamentos, doutor Manel. João Martinho falou aqui a célebre frase do meu pai, que aqui também serve para, no caso de... Web namoros, mano. Que é a clássica chapéu de otário é marreta. Caralho, é bom. Que o cara entra numa dessa, mano, só pra levar marretada direto, mano. Não tem como. Tá lá, Manel, mano. Continue o seu raciocínio. Continue seu relato aí, Manel. Pois é, então, assim vendo, você pode se dedicar, certo, a essa vida aí, essa vida de aplicativos, entende? Você pode aplicar... Olha o medo no olhar do pode Manoel. Aplicar, mas já vai isso aí. Você pode aplicar essa rotina todo dia, certo? Você pode baixar o Tinder, pode baixar o Badoo, pode baixar o Louvor... Louvor? Louvor é o quê? Mas isso tipo daí é de cristãos, né? Evangélico. É, tem um nome. Apesar de dizer que é o louvor do evangélico. Esse aí é de namoros cristãos, é isso daí? Não, não, não. LOVOO. Louvor, é uma coisa assim. A galera tá subindo outra hashtag aqui, Manel, pro Manel aqui. Olha. Hashtag Scooby-Doo. Scooby-Doo, Tari. Ei, mano, vai dar um grito aí pelo salsicha, mano. Salsicha, fala aí, mano. Salsicha? Salsicha? Como é? Ah, que é o Scooby-Doo, né? Eu já ia. Já ia imitar, era o outro. Como é o nome do outro? Salsicha, a Velma. Velma. Salsicha. Não, é o que. É o Scooby-Doo, meu filho, cadê você? É o salsicha, mano. Salsicha. Ah, é o salsicha. É que é Scooby, meu filho. Fala. Sim, aí, galera. Manel, já pensei. O que, mano? Vocês podem baixar hoje, viu? Eu aconselho vocês baixarem. Sim. Hoje. O que, o que, o que? Vocês podem começar aí na caçada. Tinderzão, aí, hein? Pelo... Tinderzão. É, mas então quer dizer que tu utilizava realmente o Tinder apenas pra caçada, né? Sem planejar algo... Não, eu queria namorar, porque eu sou um rapaz direito. Capa, mentira. Puta que... Eu sou um rapaz direito, certo? Então eu instalava esse aplicativo pra encontrar uma namoradinha séria, entendeu? Meu, tu sabe aroma. Que dá pra tu ver que tu tá segurando o riso, viu? Se a tua mulher tiver aí do teu lado, até eu tô vendo aqui. O meu avô, Manel, nessa época aí que ele morreu já tem uns 10 anos, né? Morreu em 2009, mano, na época que tava começando, né? Tava crescendo esse negócio de internet, né? MSN, não vai dizer, né? Não sei o quê. Avô instalou, não. É maldito. Aí meu avô falava, mano, que assim, mano. Rapaz, esse negócio aí de internet aí, mano. Isso aí não leva nada não, rapaz. Você tem que pegar uma mulher ali, ó. Pegar, amaciar aí e tal. Não, amaciar, né? É, mano. A velha sabedoria de meu avô, né? O cara tem que, né, apalpar a mulher, né, mano, pra... Né? Saber que ele existe, né? Não é não, mano? Pera aí, mano. Deixa o Bala dar... O Bala é o especialista do programa. Vocês deixam ele falar, mas deixa ele dar opinião aí. O cara perguntou se o avô do Joel era o Bução. Ó. Caralho! Puta que pariu, o Jonathan monta. Ei, Manel, imitei o teu avô perguntando se o cara pegou ar. Ei, mas tu pegou ar, pegou. Tiago Bodão tá falando aqui, ó. Dá pra ver pelo reflexo no olho do Manel que a mulher dele já tá com a chinela na mão ali. Esses caras são foda. Os caras percebem até pelo olhar, mano. O Jonathan Monteiro falou que amaciar não é a carne, não. Não é carne, não. Galera, é foda. Esse, o Bruno Lola falou aqui, mas esse avô do Joel é o pai do Joel. Na verdade, é o pai da minha mãe, esse avô aí. Que o pai... Pai do Joel aí seria mais foda ainda, né? O seria pai mais... do meu pai, ele morreu há tem mais muito tempo. Morreu quando eu tinha 12 anos ali. Aí não deu pra pegar os ensinamentos, né, ali do cara. É. Mó pai. Foda, é. Vamos ver aqui as mensagens. O Manel está perdido. O Manel está pedido a Jupe. Jonathan Rufino, Manel está pedindo ajuda pelo olhar. O medo e o terror da mulher dele. É mesmo, os caras vão fazer aquelas montagens, né? Dar zoom na pupila do Manel, né? E só o reflexo de uma mulher com um chinelozão na mão, né? João Martinho, chifre não existe. É uma coisa que colocaram na sua cabeça. Clássico. Sledhammer, Manel, se a tua mulher tiver armada aí do lado, pisque duas vezes. Eu tava amagado. Oi, amor, tudo bom? Manel está em estado vegetativo. Negado é foda. Negado é muito foda, viu, velho? Laerme Freitas, no meu tempo, namoro ou era a menina da escola ou era a menina da rua. Fora isso, era só solidão. É verdade, verdade. Porque é esse negócio, né, macho? O cara fica naquela de, não vamos nos falar pelo MSN. Na época, esse negócio de câmera, mano, não tinha muito não, né, macho? O cara ou comprava uma webcam daquelas mó paiazona de 10 real, que o cara ficava um lagzão violento, tipo o Manel aí. É, o lag de tal. Hoje em dia, macho, é muito mais fácil de ter esse negócio de web namoro aí, não sei o que e tudo mais, por causa do advento dos celulares, né, Manel? Ele que facilitou muito mais a vida da galera, né, Manel? A galera se encontrar aí, né, e tal, namorar, né, e tudo. O cara pode mudar aquele... Outra dúvida que eu tenho desses web namoro, porque assim, geralmente o cara usa o aplicativo, né, e tal, pra falar com a menina. E o cara não usa a câmera de imediato, né? Geralmente é a troca de texto e tal. E quando é só por texto, geralmente o cara é o mais fodão, né? Fala uns negócios bonitos e tal, umas poesias. Aí a minha dúvida é pra vocês, quando vocês eram os bichões, né? Os fodões das mensagens de texto. Quando chegava perto da mulher, a mesma coisa, vocês afinavam a voz, não sei o que, ficava de cabeça baixa. Afinava a voz. Não. Quando eu, na época que eu tava solteiro, eu fiquei uns meses, né, solteiro. Eita, a tua namorada não vai ver não, né, Bala, isso aí. Não, tá aqui do lado. Vigi. Não é o Manel não, meu amigo. Não, eu tô brincando, mas quando eu fico uns meses solteiro... Fala que isso foi duas vezes bem rápido, viu, pessoal? Percebi. Ô, putaria. Foi que aconteceu, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né, o cara assim. Tá tranquilo aqui. Não, mas eu não sei o Manel, né? Eu particularmente, quando eu fiquei solteiro, eu conversava com as meninas de texto, normal. Eu nunca fiquei nessa viadagem de manda nudes, por exemplo, né? Manda nudes. Essa porra aí. E eu entrava com a menina e falava com ela normal. Normal mesmo. De boa. É, mano. O que eu acho foda desse negócio aí de WhatsApp e... mandar fotos, né? Mandar nudes ali pro namorado, né? E tal, ali. É um negócio foda, mano. Porque, macho, essas fotos, mano, sempre essas merda vaza, mano. O cara manda ali pros grupos ali de amigos, né? Ou então algum amigo pra trollar, mano. Pega o celular do cara e manda pra outro grupo, né? E tal. Macho, sempre rola esse negócio, mano. Vazar as fotos. A gente tem até caso de... celebridades, né, que tem o celular roubado, o celularzão roubado, e aí vaza todas as fotos, né, do cara, do celular, né, e tudo. E o cara deixa lá, mas celularzão com o cara nu, nuzão ali no celular, não. Tirando a foto ali de frente pro espelho, nuzão, o cara... Ei. É igual aquela parada, né, o cara pede pra ver uma foto do teu celular, não, né, sei lá, o cara, não, deixa eu ver como é que ficou a reforma da tua casa. Aí o cara entrega o celular, o cara fica morrendo de medo do cara passar pro lado. Exatamente, velho. O cara vai, deixa eu ver aí essa foto aí da tua filha. Aí o cara fica passando aqui, o cara arregala o olho, né? Passar a foto usando foto do cara nu de frente pro espelho, né? Mano, ei, mano, já tirou foto. Já aconteceu alguma vez não, isso, mano, aí, mano, com vocês? Vocês emprestaram o celular e os caras viro um nudizão ali. Já, mano, teve uma época. Mano, essa época aí, ó. Essa época aí foi comédia. Emprestava o celular pra ti, tu viu o presuntão lá, foi, mano? Não. Eu tava. Teve uma época aí que eu tava tocando terror. Eu tava com três cocotinhas. Aí eu tinha as fotos dela no celular. Ixi, mané. Aí o Fernando vivia. Toda vida que o Fernando me via. Ei, Manel, deixa eu ver aí teu celular. Porque ele queria ver as fotos das meninas, ó. Fernando aí. É gaiato. Ei, mas abençoa. Aí quando eu começava a ver se eu, né, ia namorar a bichinha, aí eu escondia só a bichinha, né? Porque tem que proteger, né? As mulheres, né? Mano, eu só olhando do lado, mano, comentando. Pode... e olhando de lado. Pois é. Essa época aí foi boa. Os caras comentaram aqui. Acabou a história, velho. Isso. Acabou! Os caras dizendo aqui que o Manel teve uma AVC. O Manel só quis ofender o Fernando gratuitamente aí na história dele. Ofender como? Tu quis insinuar que o Fernando é o taradão, mano. Pegar o teu celular só pra ver a foto das meninas, mano. Não. Não vi por esse lado, não. Os caras estão falando aqui, hashtag pray for Manel, hashtag save Manel, hashtag save aqui. Bala. Está tudo. Aqui do lado aqui. Hashtag hip bala. Olha aí, o perigo. Oi. O perigo aqui, ó. Oi, ó. Olha aí. Ah, vou ver outro nesse. E foi assim que ele foi dormir com os couro quente, ó. Eita, pô. João Martinho, já o oitão da esposa aí do lado do Manel vai cantar. Eita, Manel. Aí os caras já estão se solidarizando aqui com o Fernando, mano. Os caras dizendo que foi gratuito, Manel. Queimou o Fernando ao vivo. É um monstro. O Koala tá falando aqui, hashtag Manel Cabreiro. Manel Cabreiro. Vamos ver mais mensagens aqui. Anderson isso, Costa. O Manel platinou o Tinder, né? Pois não, é, mano. O Tinder tem pontuação, tem, mano? Sei lá, se o cara sair com 4, 5 meninas, né, na semana, é, mano. Tem alguma parada dessa de scores? Acho, na minha época não tinha, não. Mas o Manel platinou aí. Ele disse que passava pro lado, ele dizia: essa aqui eu conheço, essa eu conheço. Essa aqui me dão fora. Ei, agora uma dúvida séria mesmo, mano. O Tinder, ele gratuito funciona, mano? Porque eu ouvi também os caras dizer que é assim, se o Tinder for gratuito, só vem gente feia. As pessoas mais ou menos bonitas têm que pagar. Não, tem que pagar. Então, mano. Aí é putaria, viu? Não. O Tinder é gratuito, é de grátis. Não tem aquele Tinder negócio pode. De... Não pode, mano. O Tinder é famoso, mano. Os caras secam. Mas não tem aquele negócio de like, coração e super coração, alguma coisa assim. Não tem, não, isso aí, mano. Super coração, hein? O João revelando aí que conhece. Conhece. Ei, o João se entregou agora, hein? Joel, mas não tem, não, macho, isso aí, mano. Tem Joel aí, Joel. Direto agora. Gostei do celular aí, Joel. Bora. O cara piscando direto. É porque é assim, o Tinderzão, ele é de graça, certo? Aí ele existe o super like. Olha aí. Aí com o super like, você já dá uma likeada na mulher. Não, mas se assim. É assim, o Tinder, beleza, ele é gratuito. Você tem alguns likes por dia e super likes, você tem um por dia. Pois é, o super quem... like é só... É, que quando é o super free... like, mano. O like super é o like... Você vê a foto da mulher e você dá um gostei. O super like é o quê? É, assim, lá, é um gostei maior, né? Duas vezes o tamanho da foto. Entendeu? Tampa o super like. Quando você dá o super like, você... a mulher tá lá passando. Você tá com o celular aqui. Ela tá aqui com o celular, né? Aí ela passa. Esse eu não quero, esse não. Manel, Emanuel, não quero não. Só vai passando. Aí vem um cara lá, parece, se eu não me engano, fica na borda uma estrelinha, uma coisa em evidência. Apareceu. Super like. É, apareceu uma evidência. Aí a pessoa, porra, o cara, né, ou a mulher, me deu um super like e ficou em evidência, entendeu? Aí ela sabe que você deu. Então você quer ela ou o cara, né, pra caralho, né? Ah, mas entendi. Então, por exemplo, a mulher tá passando, ela vê o bala. Aí ela dá um like. Se ela der um like normal, tu só vai ver se ela tem interesse em ti, se tu também der um like nela. Agora, por exemplo, se ela te der um super like, tu passando, mesmo que tu não se interesse por ela, vai ter alguma coisa dizendo que ela tá afim de ti. Isso. Mais ou menos assim. Isso, pronto. Isso, pronto. Mano, eu saiu da chamada, viu, bicho? Mano, o bicho foi conferir se a mulher ali foi. A mulher dele tá no corpo. Eita porra, a mulher dele chamou ele, hein? Só a briga zona rolando. Tomara que o Manel tenha deixado o áudio ligado, né? Do microfone. Vamos começar as orações aqui, porque ele não volta mais, não. A casa caiu agora. O Raison Santos. Raison é o nome do cara. Raison. Raison Santos falou que o Manel foi rulado pelo YouTube. Lucas Fala Lima falou que Manel enviando aquelas fotos de baixo pra cima. Já bem. O Gabriel Souza deu uma denúncia aqui dizendo exposed do Fernando. Ô, vixe, Maria. Mas sacanagem, mano. O Fernando é gente fina ali. O cara sempre tratou ele bem na live. Mano, eu faço uma putaria dessa com o cara, mano. O Koala falou aqui. A bem me dizer que tu não é tarado também, eu, né? Então, mano. Tá pior do que o Fernando fica com o negócio. Não, tá queimando o filme. É negativo. Macho, na época que o Manel era solteiro, mano, pior, tinha tanta mano. Putaria no celular do Manel, mano, que quando o cara destravava, chega a subir um cheiro de bunda, mano, ali, velho. Sinistro, mano. Putaria, viu, velho? O Koala tá falou aqui, ô Manel. Sofrimento fazer live com a mulher com a mão no pé do ouvido. Saiu até pra peidar, o Manel. Laerme Freitas, hashtag goodbye, Manel. Gabriel Sobichinha, velho. Tira Gabriel... isso aí, mano. Vai derrubar a live. Derrubando a live, mano. Manel ali querendo fuder ali a live. Gabriel Souza, a casa caiu, Manel. O Bala Games falou aqui, save Manel. Hashtag save. Suspende a live, Manel. A casa caiu, Manel. Os caras falando aqui. O João Martinho tá falando aqui, mano. Manel fez a escola Estênio Garcia de tirar foto de nudes. Aí é, teve essa polêmica aí, né? Estênio Garcia foi tirar um nudes, né? O nudes era só esse bicho parado nu na frente do espelho, né? Rolou também um nudezão também do Dr. Ray, não foi, Manel? Manel riu esse aí. Manel achou massa. Vixe, sabia não. Foi mesmo, foi, Manel. Teve esse aí. Eu não vi isso aí não, vai te lascar. Foi tu que viu, tu que sabe, gaiata. Tá aí o... Piscou puto, porque viu a bengala lá do Dr. Ray. Viu a gironga, a zona do Dr. Rayzão, mano, ficou puto. Porra, mas já vê isso. Mano, tá tenso, mas já eu. Tá, mas chega o pescoço dele aí, tá duro aí, né não, Manoel? Tá com a vida aí. O João Martinho falou aqui, ei, Bala, imita o Marcelo Rezende noticiando o espancamento do Manel pela esposa. Olha lá, vai lá. Mais uma vez, é Manuel, ele, um garoto, um homem cercado pelo perigo, conversando com seus amigos, ele conversa em gestos ali, códigos, Manel, o que diz que pega todas, mas só pega gripe. O cara aqui, mano, falou aqui, ó. Jonathan Rufino falou aqui, hashtag Manel manja rola. Manel manjador, hashtag Manel livre, hashtag save Manel ali. Inclusive eu já vai. Eu concordo que a hashtag tem que ser hashtag Manel manjador mesmo. Inclusive já vão mandando os salves aí, né? Pra gente, né? Mandar os salves, né? Até certo. Deu a hora, né? Aí vocês já estão cheios aqui de putaria aqui, né? Já estão com a vida ganha aí, né? Tá. Os caras já aprenderam como se dá bem, né? Com o Tinder ali, então já é missão cumprida. Né? A dança do Araqueto, pra finalizar. Fala, Manel. A swingueira agora. Vai, Manel. Netinho, vai Manel. Lá. Netinho da Bahia, vai lá. Ei, ei, ei, ó. Ei, ó. Ei, ó. Ei, ó. É isso aí. Mano. Tá que pariu. Ei, mano, deixa Manel nos comentários aí pra na próxima live o Manel vir pintado de Araqueto. Araqueto. Araqueto é não, mas tinha embalada, né? Aqueles embalada. Embalada, é, tinha embalada. Bota e aí, o governo, Manel, Manel. Tinha embalada. E o governo, Manel? Qual o meu melhor? Tinder ou bagulho? Eu acho Tinder. Eu acho Tinder melhor. É, mas eu conheço uma menina que se casou com um cara que conheceu no Badoo, hein? Oi, não, mano, Badoo? Aquele. Oi, mano, sabe? Eu pensei que o Badoo. É, não, mas eu pensei que o Badoo era um vírus, mano. Antigamente, quando o cara baixava as coisas, instalava o Badoo é um... direto. O Badoo é uma putaria. O Badoo é o mais derrubado de todos. Só tem catrevagem. É, não, mano. Olha o Manel aí, preconceito. Bicho, preconceito. O Badoo é dos caras humildes, mano. É assim, não. Não, não é assim, não. Peraí. Eu tô dizendo que tem gente feia. Tô dizendo de liseira do povo, não. Manel direto olhando pra porta aí. É. Ei, Manel, mas como é que tu se acionava a pessoa? A mulher botava foto de corpo inteiro ou só o rosto? Porque de repente só o rosto pode enganar, né? Tu levantou um ponto agora. Pois é, tem que saber. Enganar fazer. Desse jeito aqui, viu? Tu foi enganado. Tem que saber. Foi. Ah lá, não, o anime Epic Cine falou aqui, ó. A live é sobre o Tinder e o assunto virou nudes do Estênio Garcia e Dr. Ray. Na verdade, a gente falou, já falou aí, né, mano, na live ali sobre o Tinder, né, sobre web namoro, né, e tudo mais. O cara ensinou todos os macetes do Tinder e como se dá bem um web namoro, né? É, vocês têm que ter paciência, galera, que a vez de vocês vai chegar. O Léo falando triste, né? Porque não pode mais usar o podcast. Uma lágrima escorrendo ali no canto do olho. O Koala falou aqui, hashtag you died, mano. Você morreu, mano. O chat é aqui, massa, dizendo que o Badoo não presta. Badoo não. Baixíssimo nível. Caralho. Jonatas Monteiro falou aqui um ótimo aprendizado hoje. Olha aí. Vocês saíram mais. Vocês saíram mais. Eu nem sabia da história, mas acho que eu comecei a menina aqui. O programa era esse, mas é cultura. É porque a galera não ficou nem sabendo da história quando eu conheci a primeira do Tinder, mas acho que eu... Mas eu nunca vou me esquecer em toda a minha vida. Vai apaixonou. Ficar pro próximo programa, né? Isso é, segura essa daí. Segura essa daí. O cara cortando o outro, né? Vai ficar. Descobri, eu conheci a primeira do Tinder, depois a continua no próximo. Eu quero usar as estratégias do ratinho, né? Pra segurar a audiência. Gabriel Souza falou que bota um... Gabriel Souza, bota um óleozinho nessa cadeira aí, mano. Eu já vi isso. É, mas minha cadeira aqui tá toda nheco-nheco, mano. Você que sabe isso, não. Nheco-nheco, já vi isso. Nheco-nheco. É, precisa nheco, nheco. Falar umas vadas ré. Aí, aí, ó. Aí, ó. O Sledhammer mandou aqui um salve para o Canguru na Cama, o autor do mangá preferido do Manel. É, Manel, Canguru na Cama. O japonês, né, e tal. Canguru perneta, né? É, galera, vocês estão bem, né? Israel Soares de Oliveira, todo app é Tinder. Se você é... Como é, mano? É isso aqui. Pula para a próxima mensagem, deixa o cara aí. Gabriel Souza, deixa o bala contar, mano. Vai ficar pro próximo programa. O cara tem que segurar a audiência, né? Pro próximo. Exatamente. Ali. Koala teria dado mesmo? E teria dado certo. Ai, dentro, mano. Koala, Jonathan... Barata Zona falou aqui, hashtag buraco branco. Jonathan Monteiro, olha lá o João Kleber lá. É o Neto Pontes também. Hashtag buraco branco. Jonathan Monteiro, manda um salve pra minha prima, Deide Costa. De novo, mano, essa Deide Costa. Deide. Joelzão caiu aí, viu? Todo programa ela participa desse programa, mancha aí, velho. Sledhammer manda um salve para o Gozaru na Cama, o autor preferido. Também, todo autor é preferido do Manel, mano. Autor eu de Manel. Calma, mas o Anime Epicine mandou um abraço aqui pro mestre dele, Manel. Dá uma conferida aí, mano. Cadê, cadê? Fala aí, Manel. Fala aí. É um alô, é? Alô? É o Anime Epicine, mano. Pediu um alô aí pro mestre dele. Não, tô encontrando não. Tô encontrando a barata. Foi, falei da barata aí. Aí dentro, mano. Aí dentro, mano. Próximo programa agora. Israel Soares de Oliveira, manda um salve pro meu tio. Tio Tim Fio Pinto. Aí dentro. Tio Fio. O Pedro Dragon Blade tá falando aqui que a Deide Costa é parente da Paula Tejana. Aí dentro. Eu só caí das trevinhas. Aí dentro, bicho. Vamos embora, né, Manel? Deu horário, né, Manel? Horário, né? Valeu, galera. Foi sempre aqui, bom, né, Manel? Estar com vocês. No próximo programa aí. Eu sou fã de vocês, galerinha. Bala continua a história, porque aqui é tipo Cavaleiro do Zodíaco, né, mano? Quando tá começando a luta, acabou o episódio. Só amanhã. Falou, galera. Um episódio engatilhado outro. Exatamente, mano. Wanderson. É, no próximo episódio eu conto a história direitinho. São três histórias que aconteceu comigo no Tinder. Três. Aí, três histórias, hein? No próximo programa. Porra. Próximo programa vai vir recheado. Recheado de putarias. Putaria? O Bala vai contar três histórias, eu vou contar duas. Vixe, Maria, olha aí. O Mandan falou contar duas olhando pro lado. Perigo, o suor descendo aí. Isso é bom, isso é bom. Sozão, né? Sozão. Vamos embora aqui, né? Simbora. Se inscreve aí no canal e deixa aí. Liga as notificações aí pra receber. Sempre quando tiver as lives, né? Aqui do Asila, você vai receber uma notificaçãozinha aí. Tem aí, né? No comentário fixado tem aí a tweet do Manel. Né, Manel? que valeu, não foi colocada aí ainda no, nos comentários aí da descrição da, da live aí. Não foi colocado, né? Mas tá como primeiro post físico. É, postzão aí. Se vocês puderem fazer esse, essa humilde, essa gratidão, gentileza, né? É, essa humilde gentileza. É, mano, pede mais grato, animado, mano. Tu tá todo triste aí, mano. Pede mais animado e tal, mano. Dançando e tal. Ei, galera! Entra lá na live! É bom demais! Vixe, Manel. Olha o que é que o pessoal tá pedindo aqui, Manel, ó. Jonathans Monteiro, hashtag mulher do Manel no Asila. Eita, olha, porra. Sim, rapaz. Eita, porra, Manel. Aí, fudeu. Olha o olhar do Manel. Olha o olhar do Manel. Olha aí a costa dele, a testa dele coçando já. Os caras já estão botando em prática os ensinamentos do programa de hoje, né? É isso aí, né, Manel? O Manel vai dormir com as costas mais quentinhas hoje, né, Manel? Vamos embora, né? Simbora, né? Tal. Simbora, deu a hora. É isso aí. Valeu, galera. Abraço aí. Fechando aqui. Estamos fechando as portas aqui da empresa. Galera, obrigado pela presença. Fecha as portas do bar aí. Ei, Joel. Galera fazendo o mínimo, né, na empresa. Os caras tudo no mínimo aí, pleno sexta-feira. Vamos embora, né, galera? Vamos embora, Manel. Até a próxima. Obrigado live. Obrigado pela presença de cada um. Valeu, se galera. Se inscreve aí. Valeu. E já acessa aí a Twitch do Manel aí, que tá no post fixado e tem o primeiro link aí na descrição também, né? Vai emendar aí. Emenda parada. Valeu, galera. Falou, legal. Hasta la vista, baby. Okay.